nas mãos das dão a liberdade ao passarinho, dão a liberdade ao passarinho. E enquanto meu amor anda em viagem, fazendo a guerra santa ao desespero, eu encho meu vazio de coragem, fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo o que não quero. Paixão que se alimenta do perigo, e o chão em que se inscreve a minha crença, só ter por garantia ser antigo. Só ter por garantia ser antigo. Fique em sintonia com o canal 2. Telefonei-te da rua 3-2-1-2-3 urgente. Deixa em paz, azar o da capicua que se lê de trás para a frente e da frente para trás. Moras no beco da lua, senti um lado nascente, mas em casa nunca estás. Mas se nada capicua que se lê de trás para a frente, da frente para trás, e da frente para trás. É dia 11 a tua festa, e eu não vou lá estar presente. 33 anos farás, há sempre uma capicua que se lê de trás para a frente, e da frente para trás, e da frente para trás. De mil e um modos flutua a sonhar-te a minha mente, nas horas boas e más, ansiosa capicua que se lê de trás para a frente e da frente para trás. Mas se o olhar nos desagua e em meus olhos de repente o par dos teus se compras, é bonita a capicua que se lê de trás para a frente, da frente para trás, e da frente para trás. É dia 11 a tua festa, e eu não vou lá estar presente.

Chico Magalhães é tudo a computar. Eu computo, tu computas, é uma maravilha. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu posto no futuro, até uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. Já tenho Magalhães, navego na internet. Eu posto no futuro, até uso na retrete. Já tenho Magalhães e falo com muita gente. Passo o dia a computar, eu ando sempre na frente. Enquanto os homens falam de progresso e há gente pelos caminhos sem sorrir, no mundo dos que sonham tudo tem um preço. E o tempo quer fugir. Arco-íris, arco-íris, quantos homens são precisos para sonhar? Arco-íris, arco-íris, se quisermos o bom tempo vai chegar. Enquanto criticamos duramente, esquecendo a culpa que há em todos nós, doenças, guerras, fome são números somente. E a vida não tem voz. se aparta dos teus, não lhes queiras mais, porque hoje meus olhos se apartam dos teus, não lhes queiras mais, que as andorinhas meu nome é nome do vento. eternidade. Do mondego a correr em nossas veias, do mondego a correr em nossas veias. Gosta de mim. cabelo. Com a tua mão distraída, fazes-me um grande novelo. No pensamento da vida, quando compões o cabelo. Com a tua mão distraída, anda lá dizer-me sim, ou vem dizer-me que não. Porque sempre vais assim, para o pé do meu coração. Quando passo o dia inteiro sem ver o meu amorzinho, corre um frio de janeiro no junho do meu carinho. Quando passo o dia inteiro sem ver o meu amorzinho, meu coração a bater parece estar a lembrar que se um dia te esquecer, terá ele de parar. Meu coração a bater parece estar a lembrar. Anda lá dizer-me sim, ou vem dizer-me que não. Porque sempre vais assim, para o pé do meu coração. Anda lá dizer-me sim, ou vem dizer-me que não. Porque sempre vais assim, para o pé do meu coração. Não te esqueças de lembrar que só te esqueci assim. Se morrendo eu acabar e nada restar de mim, anda lá dizer-me sim, ou vem dizer-me que não. Porque sempre vais assim, para o pé do meu coração. Anda lá dizer-me sim, ou vem dizer-me que não. Porque sempre vais assim, para o pé do meu coração. Quando me lança.